Em sintonia, Rádio Santa Cruz, ZYK 287, 550 kHz. Frequência nobre, a voz das comunidades. Dezembro é um mês mágico, mas mágica mesmo para mudar a sua vida é com os prêmios do Trilegal Tchê Especial. 30 prêmios de 5 mil, prêmio de 50 mil, mais outro de 100 mil. E atenção, porque tem um super prêmio de 500 mil reais, meio milhão num único prêmio. Trilegal Tchê Especial, você ajuda a pai e concorre a um total de 800 mil em dinheiro. Trilegal. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva Rei Verde. Rei Verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei Verde é o sabor da tradição. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Natal Encantado Rede Vivo. Descontos exclusivos para o seu Natal em família. Alface, unidade, melancia inteira, quilo, moranga vermelha inteira, quilo e tempero verde, maço, 99 centavos. Laranja de umbigo, quilo e melão carvalho, quilo, 3,48. Maçã Fuji, quilo, maçã gala, quilo e milho verde, pacote com 3 unidades, 2,98. Beterraba, quilo, brócolis híbrido, unidade, manga, quilo, melão espanhol, quilo, nectarina nacional, quilo e pêssego branco, quilo, 2,60. Alho poró, unidade, batata doce rosa, quilo e pepino salada, quilo, 1,99. Bebida láctea, Lativida, 1 litro, 2,69. Ofertas válidas até quinta-feira, dia 9 de dezembro. A magia do Natal tá no Clube Rede Vivo. Fim de ano, foto de família, as comidas típicas. Não dá pra curtir esses momentos com medo de sorrir, né? Se esse é o seu caso, a Oral-Sim tem a solução pra você terminar o ano de sorriso novo. Vem! Oral Sim, Rua 28 de Setembro, 723, em frente à Gazima. Telefone 3122-1599. No mês do Natal, a loja Quatro Estações preparou as melhores promoções para presentear a sua família e aquele presente especial para o seu amigo secreto. Toalha bordada de rosto, R$ 14,98. Banho, R$ 34,98. Tip Top Malha, R$ 19,98. E vestido bebê, R$ 24,98. Camisa adulto masculina manga curta por R$ 39,90. Comprando na loja Quatro Estações, preencha um cupom para participar da promoção Natal e Fim de Ano premiados da Rádio Santa Cruz. Pagamento em até 6 vezes sem juros nos cartões. Loja Quatro Estações, em Santa Cruz do Sul, na Rua Tenente Coronel Brito, 733, ao lado do Bradesco. Restaurante do Comércio, o mais gostoso almoço da cidade. Buffet variado, viandas, marmitex, sobremesa gostosíssima. O almoço com a família e amigos tem mais sabor no Restaurante do Comércio. Na Coronel Brito 277, fundos da Praça da Prefeitura, com estacionamento privativo. Restaurante do Comércio, atendimento de segunda a sexta-feira. Telefone 3715-3305, Santa Cruz do Sul. Nove horas com mais 52 minutos. Grande abraço para você que sintoniza a nossa programação, nossa Rádio Santa Cruz. Manhã é de quinta-feira, dia 9 de dezembro. Grande abraço então para você que é assim nos acompanha. Já tivemos o Conexão Regional, já tivemos o Bom Dia Trabalhador. Então agora, a partir de agora, então até 15 para o meio-dia, vem aí o programa Fritz Jacó, então, aqui na programação da Rádio Santa Cruz. 24 horas na sua companhia. Falamos aqui de Santa Cruz do Sul, Ramiro Barcelos, 737. Então, programação ao vivo. Colega Adriana aí na central de recepção, os colegas da central de jornalismo, os colegas aí também das sucursais e de Sinibu, Jackson em Monte Alverne, a Tati. Também temos aí o Ricardo Etkes em Passo do Sobrado. Também, né, a partir de segunda-feira, temos aí de retornando aí na programação da Rádio Santa Cruz, aí as sucursais aí de Vale do Sol e também Vera Cruz, né? Depois é na programação da manhã, né? Sempre temos aí a 7h35 de Monte Alverne, depois vem Passo Sobrado, e aí também agora, então, a partir de segunda-feira, dentro aí do Bom Dia Trabalhador, vamos ter as informações aí das sucursais de Vera Cruz e também Vale do Sol. com a Juliana Miller. Edemar Nogueira na Central Técnica e Mesa de Áudio, né? Um abraço pro Nogueira. Direção de Dojubal Duarte, Bruna Duarte e Padre Dionísio. Vamos então começando a nossa parte musical, hoje aí com turma aí, como o pessoal carinhosamente chama, né? A Banda do Quartel, é o Sétimo Bibi, abrindo o programa de hoje. Grande abraço, boa quinta-feira a todos! Sintonia, Rádio Santa Cruz, ZYK 287, 550 kHz, frequência nobre, a voz das comunidades.